iluminada, derrama a tua chuva de prata, que é bênção de Iemanjá, que é bênção de Iaiá. Firma meu pensamento, trazendo discernimento e força pra amar, e força pra amar. A certeza no caminho, vencendo a ilusão, clareando meu destino, eleva meu coração, clareando. Saudade.